nunca senti nada assim como sinto com você exatamente agora. Oh, sim, sim. Essa é a única palavra que eu quero ouvir de sua boca. Oh, não vamos perder nosso tempo escondendo o que nós sentimos por dentro. Se sua língua estiver presa apenas, sussurre sim. Querido sim, querido sim. Sim, sim. Você não se sente sem fôlego quando estou te abraçando pertinho. Oh, oh, oh, oh, sim, sim. Nós podemos acender uma chama e mantê-la acesa por anos. É aquela névoa que olho dentro de seus olhos que eu quero monopolizar. Sinta sua pele na minha, ela está gritando sim, querido sim, querido sim, querido sim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A pressão romântica vai me deixar insano. O tempo passa, estou perdendo o chão. Você quer ver um apaixonado sozinho em correntes? Estou afundando, meu bem, eu vou me afogar. Estou caindo. Oh, sim, sim. Você não consegue sentir a paixão quando eu olho em teus olhos. Ah, sim, sim. Eu quero isso assim pelo resto de minha vida. Rodando fogo para tua chama toda vez que você fala meu nome. Feche seus olhos e diga isso para mim. Sim, querido, sim, querido, sim. Você não consegue sentir a paixão.